está no ar. Mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música. O que é Cadiz Siri? Eu, Conrad Rose, vulgo Siri. Siri, vulgo Conrad Rose. Leva essa carrapeta até as 9 da noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse programa vamos fazer um formato diferente. Serão 3 blocos de músicas. E com a mesma música que está começando agora, Projeto Mujique, da Passarada Bonita. Eu abro e encerro o programa de hoje. Valeu! Tem um quiz no meio sobre a autoria de uma música. Presta atenção. Está sintonizado com a frequência comunitária. 24 anos de múltiplas vozes. Rádio Campeche. Radiocampeche.com.br, nosso sítio. 98.3 MHz, nossa frequência. Também temos o app no Google Store. Procura lá, Rádio Campeche. Vocês que estão visitando a ilha, faz favor, respeita a natureza, cultive a restinga, lixo jamais, cuide do seu lixo. Enfim, em poucos minutos, a Ilha da Magia apresenta uma noite maravilhosa de verão. Agora uma música para todos esses idiotas, esses imbecis que ficam babando ovo pro antigo presidente, pro despresidente, pro genocida, pro aquele babaca do Bolsonaro. Enfim, essa música é um recado de George Maltner sobre o diabo para todos os adoradores de Adolf Hitler e Bolsonaro. @ Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e QU. E nunca fez carinha de quem tá gostando demais. na peça Fausto, do poeta gênio alemão Goethe, o diabo é um simples funcionário público do reinado de Deus. Deus criou o diabo para que o ser humano fosse tentado pela tentação do pecado, para colocar em dúvida sua fé por alguns segundos e existir a livre opção entre o bem e o mal. Aqui no sertão do Nordeste, Mucuri é o diabo e ele é o capeta. Na verdade, o seu nome é Mefistófeles ou Mefisto. Ele também poderia ser Exu da Encruzilhada, mas sem dúvida ele é Lúcifer, que na verdade é a estrela da manhã. Ele é Satanás, ele é Satã. Muitas vezes ele se encarna em seres humanos desumanos, como Adolf Hitler. Vá de retro, Satanás, e para isso é preciso o feitiço do som que os tambores sagrados fazem ao tocarem pros orixás. Nessa terra não quero guerra, só quero paz. E de repente, como uma garoa fina, cai sobre todos nós a graça divina. Para prevenir, um banho de benjuim. Sabão de benjuim com Pierre Aderne e Pedro Luiz. Vou lavar a camisa amarela com sal grosso e manjericão. Vou botar pra quarar na janela, benzer com água benta, rua de saião. E sabão de benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sabão de benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Só benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sabão de benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Sequestraram meu canário, sai pra lá, urubu sarará, pra salvar a camisa e o salário. Só mesmo axé de Exu e Oxalá. E sabão de benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sabão de benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Só benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sabão de benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Suba a penha de joelho, subo rampa de abadá. Peço bênção, aceito o conselho, mas não vejo a hora da maré virar. Com sabão de benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sabão de benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Só benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sabão de benjoim pra tirar a uruca que puseram em mim. Quando o ano começar, quero ver novamente o canário cantar. Na camisa eu vou rezar e seguir no batuque na paz de Emanjá. Só pra nuvem, pro além, quero ver a alvorada de Axé e Amém. pro axé permanecer. Vou saudar preto velho, caboclo e ele tarava. E pra sorte não ter fim, vou levar a camisa e lavar no bom fim. Pra lavar a camisa e a nação, só puxando um samba na palma da mão. Com sapão de beijões, pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sapão de beijões, pra tirar a uruca que puseram em mim. Só beijões, pra tirar a uruca que puseram em mim. Traz sapão de beijões, pra tirar a uruca que puseram em mim. Saravá, show! Estreando no Muqueca, Pamela Amaro, Veneno do Café e depois Céu, Samba na Sola. Vamos sambar, galera. Caca de Siri.

grana um amigo. Vejo o que me aconteceu. No dia que fui receber, foi justamente o dia em que ele morreu. E eu comecei a reclamar o prejuízo que ele me deu. Mesmo não sendo parente, eu fui obrigado a chorar. Logo agora que ele caiu, eu só quero saber quem é que vai me pagar. E por isso eu chorei. Chorei, porque fui obrigado a chorar. Embora, gente. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Eu uni toda a sua família, expliquei o meu assunto. Eles me responderam na cara de pau: você abre o caixão e cobra o defunto. Quando entrei no cemitério, uma voz me chamou do outro lado. Era a alma do falecido, querendo mais um troco emprestado. Isso assim é demais aí. Chorei, porque fui obrigado a chorar. Que azar, malandrão. Mas eu chorei, porque fui obrigado a chorar. E eu também. Chorei. Ai, meu irmão, cadê meu troco? Fui obrigado a chorar. 11 outra caloteira. Mas agora. Eu chorei, porque fui obrigado a chorar. Viva o Bezerra da Silva! Ô Bezerra! Figura carimbada no Muqueca de Siri desde 2006. Este programa que completa 16 anos de rebeldia e música boa. Graviola! Are you sure? Are you sure? Insensatez, quanta insensatez, oh meu bem. Você me fez o que você me fez, oh meu bem. Tanta insensatez, oh meu bem. Você me fez o que você me fez, oh meu bem. Foi numa noite de núpcias, núpcias, uma noite de núpcias. Foi quando eu estava dormindo, você veio me seguindo, meu corpo ferindo. Você abriu meus caminhos. Desde quando te arranjei, eu já ouvi virar um kikiki. Eu já ouvi virar um kikiki, baby, você me arrumou. Eu já ouvi virar um kikiki. Desde quando te arranjei, eu já ouvi virar um kikiki. Eu já ouvi virar um kikiki, baby, você me arrumou. Eu já ouvi virar um kikiki. Então eu disse: para, continua, continua, para, continua, continua, para, continua, continua, para, continua, continua, para, continua, continua, para, continua, continua, para, continua, continua, para. Continua, para, continua, continua, para, continua, continua, para, continua, continua, para, continua, continua, para, continua, continua, para, continua, continua, nua, para, continua, continua, para. Muqueca de sirena, de sirena. Além da visão, só depende. almas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. No tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, ofegante epidemia que se chamava carnaval. Carnaval, carnaval vai passar. Palmas pra lá dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, dos pigmeus do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar na evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida bolerê, ai que vida bolará, o estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida bolerê, ai que vida bolará, o estandarte do sanatório geral vai passar. Vai passar nessa vida do samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. No tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória gerações. Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Carnaval, carnaval, carnaval vai passar. Palmas para dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, dos pigmeus do boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Então, este foi o primeiro terço do Muqueca de Siri de hoje, gravado ao vivo do Bi-Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, como toda quinta, 7 da noite. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Ouvimos Passarada, Bonita, Projeto Mujique, O Diabo, Jorge Maltner, Sabão de Benjuim, Pierre Aderne, Pedro Luiz, Veneno do Café, com Pamela Amaro, Samba na Sola, Céu, Fui Obrigado a Chorar, Bezerra da Silva, Viva Bezerra, salve Bezerra, axé. Insensatez, a mulher que fez com graviola. Soflúria, com pouca chinfra, e vai passar conjunto nosso samba. Esses dois últimos sambas se caracterizam pelo vocal em coro. O Pouca Chinfra lá do Recife, são 11 integrantes, não sei se ainda está nativa, mas era um trio, virou um time de futebol inteiro, e eles cantam dessa maneira muito massa. E vai passar com o nosso samba, que era o conjunto que acompanhava Clara Nunes. Depois que ela subiu, que o Sabiá parou de cantar, eles passaram a cantar, fizeram uns dois discos assim. Beleza? No fundo, Tom Jobim, Samba Torto, e agora Nina Becker. Volte sempre. Depois, Elza Soares, Lama e Pago Pra Ver com... Surpresa, galera. Presta atenção. É de 73. Olha que bom se encontrar por aí. Pode haver prazer melhor que esse. Eu sei que às vezes é preciso seguir. Ninguém vai se opor. Saiba que estou esperando você. De dia, de noite, sem olhar nem porquê. Onde estiver, que se faça presente. Volte logo, volte sempre aqui. Olha que bom se encontrar por aqui. Pode se achar um final mais feliz. Eu sei que às vezes é preciso seguir. Ninguém vai se opor. Mas saiba que estou esperando você. De dia, de noite, sem hora e nem porquê. Onde estiver, que se faça presente. Volte logo, volte sempre pra mim. Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz. Do poço errado, tão diante do meu suplício, me trocando por alguém. Se eu errei, se eu pequei, pouco importa se aos teus olhos estão morta. Pra mim morrestes também. Bid, Banda Luar de Prata. E agora ele, o rei das calcinhas, Vando. Quando tudo começou. Eu não sou de deixar como está, pra ver como é que fica, não. Eu não vou me deixar convencer sem uma explicação. Mas eu não sou de deixar como está, pra ver como é que fica, não. Eu não vou me deixar convencer sem uma explicação. Eu não sou de deixar dar cupim na madeira do meu barracão. Nesta vida só guardo pra mim os acordes no meu violão. O jornal conta casos de crime que acompanha o café matinal. No jantar a novela deprime, repetindo uma história banal. Eu não sou de deixar como está, pra ver como é que fica, não. Eu não vou me deixar convencer sem uma explicação. Mas eu não sou de deixar como está, pra ver como é que fica, não. Eu não vou me deixar convencer sem uma explicação. Eu não deixo de pagar pra ter, pois não tenho com que me assustar. Com bom samba me faço entender, mas não vou nem me deixo levar. Eu não sou de deixar como está, como é que fica, não. Eu não vou me deixar convencer sem uma explicação. Mas eu não sou de deixar como está, pra ver como é que fica, não. Eu não vou me deixar convencer sem uma explicação. Eu não sou de deixar como está, pra ver como é que fica, não. Como é que fica, não. Eu não vou deixar como está, pra ver como é que fica. Esse prato super agudo, interessante. 1973. Tem o direito de comprar vacina. Eles compraram. O Bolsonaro falando. Eu? Na casa da tua mãe. Que idiota que tem nas redes sociais, na empresa, né? Curinha. É muita picaretagem, não se usa consciência. É tudo fora da lei, é a maior indecência. É tudo fora da lei, é a maior indecência. Na casa da tua mãe, no inferno eu me sinto. Não vejo luz nem futuro, é um imenso labirinto. Chega a me faltar o ar, chega nem sei o que sinto. Chega a me faltar o ar, chega nem sei o que sinto. Da tua mãe, lá tem tudo que não presta. Dor de dentro, depressão, motivo pra capa festa. Histeria não duvide, beliscão, chute na testa. Histeria não duvide, beliscão, chute na testa. Na casa da tua mãe, ninguém respeita ninguém. Tem sempre um dedo na cara, não importa a cara de quem. Quem não dá a cara tapa, toma na cara também. Quem não dá a cara tapa, toma na cara também. Greg, professor da UFRJ, lançou livro recentemente. Luciana, São José, Sueli Furtado, Itajaí, Sinara, lá em Urubici, Rosa da Chica, Mari Poá, Tupinambá na aldeia. Cobra coral, oh yeah. não venha. Ele traz na cinta uma cobra coral. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. É uma cobra coral. Coral para enfeitar os cabelos, dorme o sono da mata e pode não mais despertar. Ai, papai, disse a mulher com o amado enrolado no braço direito. Casei com esse bravo guerreiro. Vermelho, preto, branco, preto, branco, vermelho. A cobra coral, o caboclo, me mata de amor, me mata de gozo, me mata de... Cantar esse verso sumiu. Lá na beirinha do rio, uma bugrinha nasceu. Olha, eu não quero fazer alarde aqui, mas é que aquele bebê era eu. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. Seu Tupinambá, quando vem na aldeia, ele traz na cinta uma cobra coral. É uma cobra coral. Paula Klein, Flecha Dourada e Celso Sim, Tupinambá na aldeia. Agora só falta você, Júlia Mestre, e depois Brilho com Y. Se liga só, Túnel do Tempo. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e que é U. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber, pra saber o quê. E eu fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu no ar que eu respiro. Eu sinto um prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. E em tudo que eu faço, existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber, pra saber o quê. E eu fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. Eu sinto um prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. Yeah, yeah. Agora só falta. Quero mandar um abraço forte pro meu amigo André, que está se restabelecendo, sua irmã Bia Negreiros. Em breve temos pistinha, André. Aí eu vou tocar essa pra gente dançar, valeu? Recupera aí. Noite de prazer, noite do prazer. Com brilho, com Y. E depois Nação Zumbi. Tempo. Moqueca de Siri vai muito além de uma festinha ploc, valeu? Thank you. Este é o Muqueca de Siri, o programa mais ouvido na Cova Funda. Valeu, Zé Klein, Cud, Sara, Silvia Panadeira, Braguinha. Valeu, valeu. Não há dinheiro no mundo que pague. E depois, Tremendão. Quem sabe? Dois animais na selva suja da rua. Ninguém sabe o preço do nada. Viva a rua. Quem sabe disso? Saudade tem preço. Saudade tem preço. Se paga o preço de tudo. Se paga o preço de tudo por aqui. Não sobra nem migalhas, nem de amor, nem de ódio. Vai vendo. Vai vendo. Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar. E pensei que sem você não poderia nunca me queixar. Mas quando fiquei sem lhe ver, então é que eu pude entender. Tem Muqueca, tem Siri com Muqueca, Muqueca de Siri, e Siri de Muqueca e Muquecas de Siri. Você, a ponte erguida pro outro lado da vida. Eu vou fazer de você clareira aberta na selva suja da rua. Eu não nasci pra viver mentindo, sorrir em troca e morrer fugindo. Por isso somos iguais. Nós somos dois animais que se animam e se amigam. Vamos fazer nosso lar onde o caminho cansar nosso corpo nossa vida. Fazer de você a ponte erguida pro outro lado da vida. Eu vou fazer de você clareira aberta na selva suja da rua. Eu não nasci pra viver mentindo, sorrir em troca e morrer fugindo. Somos iguais, nós somos dois animais que se animam, que se amigam. Vamos fazer nosso lar, onde o caminho cansar nosso corpo, nossa vida. Segundo terço do Muqueca de Siri de hoje. No fundo, banda Black Rio, Caminho da Roça. É a minha sugestão para esses idiotas dos acampamentos, dos quartéis. Nem pintaram os meios fios. Enfim. Rolou. Volto sempre. Nina Becker, Lama, Elza Soares, Banda Luar de Prata, na compilação de Bid. Pago pra ver, Vando, Na Casa da Tua Mãe, Escurinho, música pro Bolsonaro. Tupinambá na Aldeia, Estéreo Tupi, Paula Klein, Flecha Dourada e Celso Sim. Agora só falta você, Júlia Mestre, Noite do Prazer, com Brilho, com Y, mais uma vez. Não Há Dinheiro que Pague, Nação Zumbi e a original de Dois Animais na Selva Suja da Rua. Com Erasmo Carlos, disco de 72. Vivo Tremendão. No fundo, banda Beck Rio. E abriu o terceiro terço do programa, o grande finale, com o autor de uma música conhecida em outras vozes. Então, tocar duas versões dessa música. A primeira com ele, o autor, que é o Quiz. Quem souber quem tá cantando, manda um Instagram pra gente, @muquecasiri. Escreve lá o autor, autoria, beleza? Da música. E não é interpretação. Tem duas versões, dá pra dar um Google, enfim. Chega lá no Instagram, @muquecasiri, muqueca com U e QU. Este programa ocupa frequências livres e comunitárias de frequência modulada de rádio FM desde 2006. Agora é ele, Rony Von. Depois Otto, é a mesma música. Esse amor me arrasta, me gasta e me faz sofrer. Mas me devolve a vida escondida em quartos que eu não quis dormir. Ah, esse amor bandido, contido, quer me machucar, mas só me traz verdade que a idade toda não consegue dar. Abra os braços pra me guardar, ruim. Aperte a minha mão, esse caminho é a solução, pra lhe levar se quiser, pra ser só minha mulher. Passagem pra loucura e pra dor. Mas me faz crer na sorte, me faz forte como o bicho mais feroz. Que eu todo vou me entregar, começo, meio e fim, e a minha cuca ruim. Aperte a minha mão, que esse caminho é a solução, pra lhe levar se quiser, pra ser só minha mulher. Aperte a minha mão, esse caminho é a solução, pra lhe levar se quiser, pra ser só minha mulher. Abra os braços pra me guardar, que eu todo vou me entregar, começo, meio e fim. Então você achou que Rony Von era apenas um rostinho bonito, hein? Agora Otto. Depois, uma releitura de Nada Será Como Antes. Arroba Muqueca Siri. E me faz sofrer, mas só minha mulher. Parque São Jorge, querida, muita saudade. Vamos tomar um chá, um sorvete. Manda um beliscão na bunda do Tico. É. Meg Stock. Nada Vamos será lá, como antes. Música. Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sal. Este é o Muqueca de Siri. Toda quinta, das 7 às 9 da noite, ao vivo do Bia Estúdio, da Rádio Comunitária Campeche, com a porta aberta. Tem o repeteco do programa 11 da manhã de domingo. Depois de Megstock, vamos de New York com Jorge Drexler. Me Tira Pra Dançar. E depois, Paula Tolle, rubro-negra como eu, como você, como todos nós. Viva o Flamengo! @ Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q-U. Sei não, algo me diz que eu não sei de nada. Vem aqui me ensinar, vem aqui cola na minha alma. Sei lá, sabe que é o tempo não parar. Quem se atreve a dançar, quem não dança só bate palma. Vem cá, vem e me mostra o que que falta pra encaixar na tua, botar jogo na minha cintura. Dois pra lá, dois pra cá, caio no teu samba. Faço festa em teu quadril, deixo tudo balançar. Vida, eu e você num baile de gala. Me tira pra dançar, vem aqui, cola na minha alma. Dois pra lá e dois pra cá, caio no teu samba. Passo a passo, porque num piscar tudo pode mudar. Cola teu corpo no meu, pele na pele, esqueça o frisson. Agora só nos resta o som do nosso próprio pulsar. No teu respirar uma sinfonia, um sopro celeste da harmonia. De cada uma nota querendo ficar num brinde, a beleza de tudo findar. Da lágrima pura fez em melodia, do batimento um coração. Viro pó, viro vento, viro todo teu amor. Todo acorde, efeito anterior. O canto que vai, o choro que vem. Só a mudança é que se mantém. No caos dessa ordem, que maestria. Uma linda, incessante coreografia. Da estrela ao teu peito, um só ritmar. Quem não escuta a canção, não entende a gente dançar. Vida, eu e você num baile de gala. Tira pra dançar, vem aqui, cola na minha alma. Dois pra lá, dois pra cá, caio no teu samba. Passo a passo, porque num piscar tudo pode mudar. Daralala, me tira pra dançar, vem aqui, cola na minha alma. Dois pra lá e dois pra cá, caio no teu samba. a passo, porque não piscar tudo pode mudar. Jorge Drexler. E agora Paula Tuller. Eu só quero um xodó. E depois, um brinde à vida. Inusitada. Parceria de Rincon Paciência e Sidney Magal. Cafona é mais gostoso. Pra atender eu corri, coração disparou e eu quase morri. Um brinde à vida é sempre legal, e como disse Magal, quero vê-la sorrir. Colar meu corpo no céu, esse é meu plano. Seja minha dama, eu serei seu dama. A noite vai ser nossa, por isso eu não reclamo. É tipo, ah, eu te amo, então vamos. Quero, quero, quero, quero, tua vontade faz acontecer. Quebra de lá, quebra de cá, vem dançando e abalando o meu coração. Venha, venha, venha, venha, perfumar as cordas desse meu violão. Sexta-feira, feiticeira, põe meu nome na sua poção. Noite de luar e o som tá bom. Chega pra cá, vem dançar, venha na fogueira derramar. Sente a brisa soprar. Noite de luar e o vinho é bom.

precisando de um amor. Chegando lá, eu vi você e foi me dando um calor. Nesse clima quente, eu te abracei e foi subindo um vapor. Sem medo de cair, sem ler nenhum passo de todo o trajeto dali, iria até o fim. Fulaninha se foi na toada do amor, embarcou sem medo de cair, sem ler nenhum passo de todo o trajeto dali, iria até o fim. Onde é que aquilo ia dar? E medo vinha devagar, mas um desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde é que aquilo ia dar? Mas um desejo de sonhar tomava conta do lugar. A etapa na meta, o relógio rodando e a vida longe de existir. Quando o mundo se abrindo, fulano entendendo, era a ponte para se cumprir. Onde é que a ponte ia dar? E o medo vinha devagar. Mas um desejo de sonhar tomava conta do lugar. Onde é que a ponte ia dar? Sonhar, tomava conta do lugar. Fulaninha se foi na toada do amor, embarcou sem medo de cair, sem render nenhum passo de todo o trajeto dali, iria até o fim. Fulaninha se foi na toada do amor, embarcou sem medo de cair, sem render nenhum passo de todo o trajeto dali, iria até o fim. Onde é que aquilo ia dar? Caiena, Yel, Happy, Voa Passarinha, penúltima de hoje. Música. é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9, ao vivo do B-Studio, da Rádio Comunitária Campes. Livre, feito um passarinho, passarinha. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. E desde 2006, fica tudo documentado. Com essa música, minha sobrinha Isabela. Um beijo enorme, querida. Saudade. Terceiro quartinho. Pra ser minha mulher, duas versões. Depois, nada será como antes. Meg Stock, me tira pra dançar. Thiago York com Jorge Drexler. Eu só quero um xodó. Paula Toller. Um brinde à vida. Sidney Magal. Rincon Sapiência. Mais gostoso lento. Xaxim, Luê. Pretinho, Flora Matos. Meu Jeito de Amar, Mulu, Duda Beat, Luke Stryer, Fulaninha, Magabu Remix na música de Luísa Maita, Voa Passarinha, com Rap, Yel, Cayena e Évero, e no fundo, Passarada Bonita, a música começou, Projeto Mujik. Foi uma delícia a companhia de vocês. Como eu estava falando, ficou tudo arquivado, documentado no archive.org. archive.org. G. Tenham todos um excelente final de semana. Domingo tem a repeteca do programa. Quem quiser enviar conteúdo, sugestão, tem o Facebook ou Instagram. Muqueca Siri, tudo junto. Muqueca com U e QU. E o e-mail, muquecasiri@gmail.com. Em breve estaremos com o Lab Sonoro na Cova Funda. Cursos, oficinas. Estão montando o laboratório com muito carinho. Em breve também oficinas de rádio aqui no B-Studio. Valeu? Fechar com Passarada Bonita. Daqui a pouco tem o proselitismo da Voz do Brasil. Espero que não seja tão babaca quanto foi no desgoverno Bolsonaro. Seja um pouquinho mais inteligente, mais aberto, mais participativo. E que a EBC volte a comunicar. Queria mandar um beijo enorme para minha querida amiga Denise Viola, da Ilha de Paquetá, uma resistente da EBC. É bom reconquistar isso. A era Jovem Pan acabou. Vamos lá, Passarada Bonita. Mais beijo na boca, menos arminha, mais feijão e nada de fuzil. Paz, saúde, sorte, direitos humanos, diversidade, liberdade, afeto, carícias, confrarias, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Viva os passarinhos, as passarinhas. Mais um dia se vai. Não suja a ilha, não suja a ilha. Valeu, Rádio Campeche, pela antena e a todo mundo que contribuiu para esse programa existir. Um beijo pro meu filho Bernardo, pro meu neto Benjamin, pra minha galera, pra minha mãe Rosa.